milagres. Capítulo 4. Somos alpinistas sociais evangélicos? Tradicionalmente, o cristianismo é a religião do povo comum. Sempre que as classes mais altas o definem em números, ele morre. A respeitabilidade quase sempre se mostra desastrosa para ele. Há dois motivos por trás disso, um humano e outro divino. Claire Mulcher destacou que, no fundo de toda religião, há uma sensação de dependência por parte da criatura, uma sensação de desamparo. O homem simples que vive perto das coisas do mundo vive também perto da morte e sabe que necessita buscar ajuda dos outros. Sabe que está apenas a um passo da catástrofe. Quando sobe na hierarquia social e econômica, cerca-se de mais instrumentos de proteção e empurra o perigo, assim ele pensa, para mais e mais longe de si mesmo. A autoconfiança remove o sentimento de dependência que um dia ele conheceu, e Deus passa a ser menos necessário. Se ele parasse de pensar nisso, saberia que não deve pôr a sua confiança em coisas e pessoas. Somos, porém, tão machucados por nossa queda moral que temos a capacidade de enganar completamente a nós mesmos. E se as condições forem favoráveis, manteremos a decepção pelo resto de nossa vida. A sensação de segurança que a riqueza e o status trazem vem acompanhada de um orgulho arrogante que tranca a porta do coração ao Salvador que aguarda do lado de fora. O homem muito importante que imaginamos ser pode, de fato, honrar uma igreja ou filiar-se a ela, mas não há vida nesse ato. Sua religião é externa e sua fé nominal. A respeitabilidade consciente o destruiu. O segundo motivo pelo qual o cristianismo tende a declinar quando seus seguidores sobem na hierarquia social é que Deus não respeitará pessoas nem dividirá sua glória com ninguém. Paulo discorre sobre o assunto de forma suficientemente clara. Em sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Coríntios 1, versos 25 a 29. Quando enviou seu filho para redimir a humanidade, Deus enviou-o à casa de um trabalhador. E o filho cresceu para ser o que chamamos hoje de rústico. Quando o filho se apresentou a Israel e iniciou seu ministério terreno, foi rejeitado pelos religiosos fanáticos e teve de procurar seguidores quase exclusivamente entre pessoas pobres e simples. Quando o Espírito veio à igreja, foi fundada, seus primeiros membros eram os socialmente inaceitáveis. Durante gerações, a igreja atraiu pessoas das classes mais baixas para compô-la, com algumas exceções aqui e ali, e Saulo de Tarso foi o mais célebre. Durante séculos, desde Pentecoste, o caminho do cristianismo verdadeiro seguiu paralelamente e de modo muito semelhante ao que Jesus andou quando esteve aqui na Terra. Foi rejeitado pelos grandes e aceito pelos humildes. A igreja institucionalizada certamente não era pobre. Nele faltavam homens importantes e poderosos para aumentar a sua membresia. Mas essa grande igreja não tinha nenhum poder. Quase sempre a aprovação de Deus recaiu sobre os grupos pequenos e marginais, cujos integrantes eram desprezados na vida e só conseguiram conquistar a aceitação depois de muitos anos após a sua morte. Hoje, nós evangélicos mostramos sinais de que estamos nos tornando muito ricos e muito importantes para o nosso próprio bem. Com um curioso desrespeito pelas lições da história, Passamos tempo lutando para ser reconhecidos pelo mundo e aceitos pela sociedade, e estamos vencendo as duas lutas. Os grandes e poderosos olham para nós. O mundo parece estar prestes a passar para o nosso lado e unir-se a nós. É claro que precisamos fazer algumas concessões, mas quase todas já foram feitas, com exceção de um acordo aqui, outro ali, sobre assuntos como inspiração verbal, criação especial, separação e tolerância religiosa. O cristianismo evangélico está se tornando rapidamente a religião dos burgueses, os ricos, os pertencentes à classe média alta, os que se destacam na política. As celebridades estão aceitando a nossa religião aos milhares e estacionando seus carros de luxo do lado de fora da igreja, proporcionando alegria incontrolável aos nossos líderes religiosos, que parecem estar completamente cegos ao fato de que a grande maioria desses novos patrões do Senhor da Glória não mudou em nada seus hábitos morais, nem mostra provas da verdadeira conversão que teria sido aceita pelos pais consagrados que construíram a igreja. Sim, a história é uma ótima professora, mas não pode ensinar quem não quer aprender. E pelo jeito, nós também não queremos.